agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa Diga Lá ao Senhor Fado. Cá estou eu, Joana Santos, para lhe trazer mais alma portuguesa neste dia 1 de dezembro do ano 2010. Espero que esteja tudo bem contigo e que este feriado, meio da semana, lhe saiba muito bem. Sabe sempre muito bem. E mais sabe nestes dias de chuva e de frio. Ficarmos recolhidos é o que mais nos apetece, com certeza. Mas sem pensar na chuva e no frio, vamos ao nosso fado. geral.radioantenaweb@gmail.com. Já sabe que é para onde, o e-mail para onde pode enviar os seus pedidos, ou então para na nossa box de comentários no nosso site. Vamos começar esta nossa seleção de fados de hoje com Escrevi Teu Nome no Vento, fado trazido por Carminho. Carminho, logo depois ficamos com Se Ao Menos Houvesse Um Dia. Camané é quem nos traz este segundo fado. E terminamos com Gustava, na voz de António Pinto Bastos. São estes os três grandes fadistas que abrem assim, de forma inigualável, o nosso Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Escrevi teu nome no vento, convencida que o escrevia na folha do esquecimento.

graça de ver carinho e a dar vim de comer a agasalhar-se ao lume festejar o nascer do Deus menino. Que a vida somente se resume na escravidão imposta pelo destino. E então o velhinho, numa voz sonora, anunciou levando as mãos ao peito. Abençoado seja a toda hora este moinho que é o Deus eleito. Abençoado seja a toda hora este moinho que é o Deus eleito. Chegamos ao fim da nossa primeira edição de hoje. Pois é, às 19h30 estamos de volta com mais 30 minutos da nossa alma portuguesa. Desde já terminamos com Carlos Zell, minha primeira cantiga, O Lari Lari Lolé. E logo depois César Morgado termina e põe o ponto final na nossa primeira emissão de hoje do Diga Lá ao Senhor Fado. Sabe que pode enviar os seus pedidos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então pode enviar para, para a nossa box de comentários, mesmo lá no nosso site. Fique à vontade e sinta-se em casa, porque estamos aqui para passar o fado que você mais gosta de ouvir. Fique bem, às 19h30 estou de volta com mais alma portuguesa para si. Até já! Olari, lari, lolé, olari, lolé, meu bem. Foi a primeira cantiga que me ensinou minha mãe. Foi a primeira cantiga que me ensinou minha mãe. Ainda vejo a meia lua, o meu berço de madeira, onde o menino Jesus me sorria à cabeceira. Onde o menino Jesus me sorria à cabeceira. Minha mãe com voz fagueira que só ternura contém lembra a Virgem de Belém a cantar cheia de fé. Olarilo e lolé, olari lolé, meu bem. Olari lari lolé, olari lolé, meu bem. E quando em noites de luar me cantava com desvelos, estrelas vinham poisar nos anéis dos meus cabelos. Estrelas vinham poisar nos anéis dos meus cabelos. De tantos sonhos singelos que a gente no berço tem, uma saudade porém ainda a chorar me obriga. Foi a primeira cantiga que me ensinou minha mãe. Foi a primeira cantiga que me ensinou minha mãe. Tu foste dizer a alguém que eu já... já te tinha beijado. Tu foste dizer a alguém que eu já te tinha beijado. Mas não disseste a ninguém os beijos que me tens dado. Mas não disseste a ninguém os beijos que me tens dado. Sentiste grande desejo que eu te beijasse, meu bem. Sentiste grande desejo que eu te beijasse, meu bem. Apenas te dei um beijo, tu foste dizer a alguém. Apenas te dei um beijo, tu foste dizer a alguém. Foi teu e meu o prazer do beijo por nós trocado. Foi teu e meu o prazer do beijo por nós trocado. Para que foste dizer que eu já te tinha beijado? Para que foste dizer que eu já te tinha beijado? Só uma coisa negaste, vê lá se te lembras bem. Só uma coisa negaste, vê lá se te lembras bem. Que tu também me beijaste e não disseste a ninguém. Que tu também me beijaste e não disseste a ninguém. Tu ficarias vencida, vê lá bem o resultado. Tu ficarias vencida, vê lá bem o resultado. Se dissesse, minha querida, os beijos que me tens dado. Se dissesse, minha querida,